céu. E que o Senhor é santo na imensidão do mar. E que o Senhor é santo no orvalho da manhã. E que o Senhor é santo. O Senhor é santo. E Ele está aqui. O Senhor. Planta florir, vi que o Senhor é santo, na fonte a cantar, vi que o Senhor é santo, no irmão a sorrir, vi que o Senhor é santo, o Senhor. Sim.